3-1, and 1, clear for takeoff from the 10 in 130 degrees on 2 knots. Clear takeoff from the 10, 3-1, 9-0. Autorizado 3604. 3604, torre 18-6. Obrigado, senhor. Daqui a pouco. 9224 para o sequenciamento, curva esquerda proa norte, correção proa 010. Limite ao localizador. Esquerda 010, limitado ao localizador, com 9224. Lima Kilo X-Ray. Aguarde para lançamento, temos a aeronave passando a vertical de Veracruz. Informo o lançamento para que existe em Veracruz, frequência livre para coordenação. ...224, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, voo 9224. 1-100.8, 3-1-1, good day. 3604, livre pouso no zero, vento 130 graus no 1 mais. Livre pouso, opção no zero, tá? 3604. Alfa Vitor Juliette, chame o controle, 1-1-9-8. Chame o controle, 1-1-9-8, Alfa Vitor Juliette. Falcon 1-7, Juliette. Torre 18-6. 18-6, Juliette. Salvador, Alfa Vitor Juliette, Torre do Forte. Ciente, Alfa Vitor Juliette. 2407, estou um pequeno desvio à direita da rota. É, pode liberar a velocidade em TAP ou será que vai ter restrição? Mantenha. O 9224, tráfego posição 1 hora, 5 milhas, está na proa de tuna. 3-1-9-2-2-4. Passarinho 2230, algum problema na navegação? Negativo, senhor. Está voando proa de tuna. É, o senhor se afastou 3 milhas do alinhamento da chegada. É, estava fazendo um desvio solicitado e já retornou a proa de tuna. Ai, ai. Aguarde para o lançamento. Gol 9224, curva à direita para o 050. Direita 050, gol 9224. Lima Clex Rei, avista o Boeing abaixo. A aeronave está na minha escuta, é um Boeing 737-800. Passou já, está a norte de Veracruz, 4 mil pés. Quem é que está falando, por favor? Isso é lançado agora, a aeronave está no nível 100 vertical de Veracruz. Gente, mantenha sob o oceano afastado do continente. Lima X-Ray, livre lançamento. Gol 9224, desça para 2000. 2000, gol 9224. Azul 4076, reduza para 1090 nós. 1909 do 54076, pode prosseguir na descida? Desça para 3000. 3000, 476. Lima Kilo X-Ray, mantendo o setor norte de Veracruz, livre descida. Azul 4076 vai prosseguir sob vetor na proa 030, limite ao localizador. 030, limitado pelo localizador, 0-3-0-7-1. Departure 10-3-1-9-1, request flight direct to BDEV intersection. Passarinho 2230, torre 186. 186, 2230. Gol 270, Recife 1251. Boa tarde. TAM 3216, reduza para 220. 220, perdão, no meio. 3216, desça para 4000. No 7, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Gol 9224, compete final LS, torre 18-6. 18-6, 9224. Correção azul 4076, redução para 170. Reduzindo por 170, 4076. Afirmativo, nesta proa vai interceptar o localizador. Gente, nesta proa vai interceptar o localizador, pode ser. Juliette, backtrack, fala Zulu 9, reporte liberando. Até a próxima. 0, livre pouso no 0, vento no 0, 0 graus, no 1, nós. 2230, tem livre pouso, passarido. Está autorizado curvar a direita na proa 070 para interceptar. Direita, proa 170, avança 070. 070. 33, portão 8, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi. Sim, autorizado, chame táxi. Porta de 3191 receive center frequency 1251. 251, thank you, Dave. TAM 3216, reduza para a mínima limpa, desça para 2 mil pés, ajuste 1014. Azul 4076, 2 mil pés. 4076, torre 186. 86. Gente, bom dia. Salvador, bom dia, 4076, ILS, final da 10, 4 milhas para a gente. Gente, continue a aproximação, saiu o número 3 para pousos, o 4076. Gente, está reduzido, 4076. Só para informação, não tem necessidade do senhor reduzir não, ok? O tráfego à frente já está no externo. Ah, porque agora está reduzido o seu controle, reduziu aqui. É, vai manter essa velocidade. Ok, é o seu critério. Alô, azul 4033 para o táxi. Autonomia de 3h30. Nosso alternado é Salvador com POB de 3. Autorizado até o ponto de espera no 0014 e no ponto de espera 186. Azul 4033 confirmando 31 no abordo. 6721, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 19224, livre pouso no zero, vento no 10 graus, 11 nós. Livre pouso no zero, voo 9224. Juliette, posição 14, bate 1. Alfa Juliette, posição 1 no 4, 2, 2, 3, 0. Força aérea 2317, desça para 2 mil pés, autorizado ILS. 2 mil pés, não posso aliar. Força aérea 2317. Gol 9224, solo 24, direito no 219, boa tarde. Direita 219, 2214. Azul 4076, livre pouso no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 1, nós. Gente, pouso autorizado, pistão no 0, trem embaixado e gravado, azul 4076. 9224. 6296, torre 18-6. Tempo de espera, azul 4033. Tá 3-2 no meio, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Índia Zulu, para Cairo, pronto cópia. Uno mil pés, corredor axé, decolagem no 7, curva direita, 198, 186, 0160. Juliette, informe PAB a torre, 186, prossegue, bom voo. Solos 27, livre a próxima direita no 219, boa tarde. Direita 219, solo 4076, boa tarde. Tá 32 no meio, livre pouso no 0, vento no 00 graus, 109. Dois, eu não vejo o 721, reduza para 220. Bom dia, mantenha o 080 por outro VOE. É o Alfa Vitor Júnior? Acabou de capear, confirme. O 4076 livrou algum lugar. 4076 Alfa Índia Portão 3. Alfa Índia Portão 3 ou 3? Confirma por gentileza. 03. Portão 03, Alfa Índia 03, Azul 4076. Confirmando, o Vitor Índia já copiou, ok? Já tá com a torre, 186, prossegue. Índia Zulu, prossiga. Azul 4033, ali mantém no zero. Vou verificar aqui que eu estou sem plano do sistema, só um instante. Se eu puder confirmar por gentileza se a taxa Alfa está aberta em todo o sistema, então, por favor, 4076. Não entendi a pergunta do 4076. Se a Taxway Alpha está aberta em sua toda extensão? Afirmativo, já foi liberado aí, apesar do Notan, já está liberado aí pela IFAER, pode seguir em frente e ingressar na Índia. Ah, ok, obrigado pela informação, 407. Direito 219, boa tarde. Comandor, bom dia, tá 3216. 3216, prossegue Alfa Juliette, portão 10. De Alfa Juliette 10, tá 3216. Objeto 6721, desça para 2000 pés. Tá livre. Aguarda, pista livre. Pode, área 2317. Bomba 02, ciente, Afonso, aguarde cópia. Lima... Confirma, chamou o solo, foi o Lima aqui no Zulu? Zulu, ainda não tem o seu tráfego, ok? Aguarde. Azul 4033, decolador 31, controle 1, 98, bom voo. 98. Controle, Salvador, muito boa tarde. Azul 4033, decolou seus contos. Azul 4033, contato radar, suba 220. Ok, 220, 4033. Utilizado corredor Shell no meu pé, Skyru, decolagem 17 direita, 198-0162. Quatro, PLB. Boa, 18-6 para você. Solo Salvador, boa tarde, é o Trip. Ciente, informação Lima para Belo Horizonte, Confins, Protótipo. Tripe aguarda 400 Confins. 400 Confins, Tripe. Jet Índia Zulu, prossiga. Livre acionamento, chame para o táxi. Boa direita, saída Coral. Controle 119 decimal 8, aciona 5015. Romeu Mike Charlie, desça para 2 mil pés na proa de Duna. 2 mil pés na proa de Duna, afirmativo. Boa tarde, desça para 4 mil pés, proa de TAP. 4 mil na proa de TAP, voo 1941 na FICA 2? Na 0 no 4. Proa de Salvador, 1903. Prossiga. A partir da 300 e seguir para o mar, para a área, a fim de ver se fazer o choque dos sensores da aeronave. Sim, o senhor vai descer agora? Para 3.500. Sente, desça para 3.500 para livrar a área de decolagem. Deverá curvar a esquerda na proa 190. Ah, sim, ativou. Esquerda 190. Eu ia solicitar a 180. Ok, 1.80 liberado, desce a 3.500. Ajuste Salvador no 0 no 4. Estabilizado, passa, 18.6. 18.6, 6.2. Web 6721, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 5267, cópia. 2 externo, web 6721. Solo, chamou o TRIP. Autorizado o TRIP 5267 com fins 400, a rota é Pizulu no 6. Decola da pista 10 com curva direita, da El Leda, após Leda, Bridge. 119.85041 no transporte. Confins 400, apelo 6, da El Leda, Brida, 119.85041 no TRIP. Chama pronto, TRIP. Chama. Oi. Salvador na escuta, desça para 050, chegada à área. 050, chegada à área. Com bônus 754. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu de Mamãe. E Mamãe Fox, prossiga. Olha, Mamãe Fox decolou Costa Azul, com 4 a bordo, vai de Paranavá, né? Thank you. para Valença. Salvador, Romeu Mike Charlie. Romeu Mike Charlie, prossiga. Desvio a esquerda, senhor. Pouca coisa para a transformação. Ciente. Lima Mike Fox, sim. Pessoas a bordo. Tem quatro a bordo, Romeu. O Salvador, voo 9223-9380, com negativo. Confirma, chama do solo. Gol 922. Para com fins, 8714. Só vamos informar a saída prevista? Dael Leda, após Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. É 121 nós, boa tarde, senhor Rito Eben 6. 721. E afirmativo. Por quantas milhas? Olhei pro 03, quantas milhas nessa proa? Sente. É 21 no portão 612, reporte antes da taxa de LED. Meia dúzia, repórter de Juliette, o F6721. 102, autorizado o cruzamento. Repórte. Calma, sereno. No ponto de espera, chama 286, 1014, o ajuste. F6721, dá passagem ao bandeirante da Força Aérea que está na Delta. Relativo, tá visual com o bandeirante da passagem F6721. Falou, minha captura continua na guarda de Guarulhos. 6741, 340 Guarulhos, a rota é previsto 50, decolagem 10 direita, da El Leda, após Leda, Bidev, 1198-5022-6741. Portão 2, o 6741. O 6721 no portão 612 autorizado. Autorizado para o 612, web 6721. Gol no 9225, pronto, cópia. Desça para 4 mil pés, chegada à mare. Chegada à mare, 344. Quanto mais deu? Nós vieram no 4. Obrigado. 98-5046. Gol 941, reduza para 2109 nós. Firmando 210 pro gol no nosso patrono? Afirmativo, 210 nós, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2 mil descendo, reduzindo 210 nós, 1014, gol no nosso patrono. Controle, Romeu Marcelli está voando no rumo de Duna, autoriza o ILS? Autorizado, reporte estabilizado. Charlie, autorizado ILS no 0.